Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Frank, eu sou promotor do GAECO de Passos. Essa operação, ela se iniciou, na verdade, com uma investigação de 2015 e que culminou com a deflagração da operação mesmo ano passado, através do cumprimento de vários mandados de prisão e de busca e apreensão. Inicialmente, versava apenas com relação a fraudes na execução de contratos e em licitações do município de Passos, versando sobre serviços, mais especificamente terceirização de mão de obra, locação de máquinas e caminhões para aterro, capina e varrição. E a denúncia inicial, ela tratou das fraudes licitatórias e das fraudes em execução de contratos. Com o aprofundamento das investigações, logo após a deflagração da primeira fase, foi proposta uma nova ação, aí já incluindo fraudes licitatórias também na Câmara Municipal de Passos, e outras fraudes licitatórias na Prefeitura Municipal de Passos, envolvendo o mesmo grupo criminoso. Analisando uma parte, né? Uma pequena parte do material apreendido nas buscas e apreensões, foi possível detectar uma gigantesca atividade de lavagem de dinheiro praticada por um braço dessa organização criminosa investigada na operação. E essa terceira fase se concentrou nos atos de lavagem praticados por esse braço, que foram detectados com os documentos apreendidos especialmente na busca e apreensão. Então, foi ofertada uma nova denúncia e algumas medidas cautelares de prisão preventiva, de indisponibilidade de bens, que foram acolhidas parcialmente pela Justiça de Passos, e resultando assim nessa terceira fase da operação. Tem mais alguma coisa para relatar ou já podemos entrar nas perguntas? Esse relato, Alex, foi um relato bastante genérico, né? Conforme me foi pedido para fazer inicialmente, né? Tem alguma coisa que o Dr. Jorge queira relatar, sobre esse panorama geral? Não, só reforçar, é o teor do que foi encaminhado, né, na semana passada. O doutor Paulo já resumiu bem. Acho que podemos passar para as perguntas. Tá, o Alex vai conduzir a dinâmica aí das perguntas. Quem quer fazer primeiro? Alex, como é que a gente vai fazer isso? Tem um botãozinho no. Para todo mundo agora da imprensa, tem um botãozinho aí no Teams de levantar a mão. Ele costuma estar no menu. Vocês conseguem encontrar ele, que eu acho que é a melhor forma de avisar que vocês querem fazer uma pergunta. Aqui, ó, eu ergui minha mão, vocês estão vendo? Que aparece aqui. Alex, você está me ouvindo? Alô? Oi, olha, eu vou falar. Para mim não apareceu, Pode falar. não sei onde acha essa mão, não. Tá. Uma pergunta que, quando foi informado, né, sobre essa fase 3 da operação, o que a população quer saber, né? Isso, não sei se pode ser divulgado. Quais são essas pessoas? Quem seria essa pessoa que comanda essa organização? Então, não sei qual é o tipo de sigilo dessa operação, mas seriam os nomes dos envolvidos. Essa é a grande, né, questão que todo mundo quer saber. Boa tarde, Adriana. Por um padrão de comunicação do GAECO, o GAECO não divulga nome nas suas notas e também na divulgação das operações, por questão de padrão de comunicação com a imprensa mesmo. Para nós, o que interessa é o combate ao crime, independentemente das pessoas que o praticaram. E por uma questão de manter o padrão nosso, a gente não divulga nomes. Esses nomes podem ser obtidos, logicamente, o processo é público, né? Por uma consulta aos autos do processo. Próxima pergunta. Está com a mão levantada, TV Passos? TV Passos, Isto. Eu gostaria de perguntar se foi representada a prisão de algum desses envolvidos e se o juiz acatou essa solicitação de prisão. Paulo, foi feito requerimento de 7 prisões preventivas, as quais foram acatadas parcialmente. Houveram a decretação de 3, né, que em razão, segundo o entendimento da justiça, em razão da pandemia, foi determinado que se cumprisse essa medida cautelar em regime de prisão domiciliar com monitoramento com tornozeleira eletrônica. Se algum colega quiser fazer pergunta aí. Próxima pergunta. Eu vou fazer outra, então. Vai, Adriana, pode ir. Ela tem desdobramentos ainda? Pode ter uma terceira, uma quarta fase, uma quinta fase? Adriana, essa operação, ela tem um escopo que inicialmente era bem delimitado. Com o avançar das investigações, percebeu-se que o esquema era muito maior do que aquele inicialmente imaginado, principalmente a partir das medidas cautelares probatórias que foram propostas, né? Dentre elas, a busca e apreensão. Essa terceira fase, ela é o resultado da análise parcial dos documentos apreendidos na busca e apreensão. Já iniciamos, há uns 2 meses, a análise de mais um material apreendido, que provavelmente resultará em novas fases da operação. Doutor Paulo, o senhor me escuta? Doutor, o pessoal está perguntando na live aqui para mim qual as administrações que envolvem, desde a primeira até agora, e se nessa terceira envolve mais de uma administração. A investigação, ela demonstrou que o esquema, ele perpassa uma única administração. Pelo que se apurou, as condutas fraudulentas, elas se iniciaram pelo menos em 2010 e vinham acontecendo até recentemente, segundo mostrou a investigação. Doutor, uma outra pergunta que estão fazendo aqui, que a gente gostaria de saber do senhor. Citou-se nessa última operação Câmara Municipal de Passos. Ela já estava envolvida nas outras duas operações ou a Câmara surge nesta terceira? Zé Carlos, fato, ato lesivo à Câmara Municipal de Passos só surgiu na segunda fase da operação. A operação, inicialmente, a investigação, ela investigava contratos lesivos ao município de Passos. E apenas na segunda fase da operação, após conhecer conexões, vínculos entre empresários, foi possível verificar que eles se uniram também para fraudar uma licitação da Câmara Municipal. O que eu preciso deixar bem claro aqui nessa coletiva é que a grande maioria dos atos investigados, eles tratam de atos lesivos ao erário. Quando você perguntou se a Câmara participava, né, não há notícia nos autos, tá, de envolvimento de agente público da Câmara Municipal, mas sim uma união de empresários para lesar os cofres da Câmara Municipal. Então, neste caso aí, está sendo investigado os empresários e nenhum presidente, nenhum vereador. É apenas os empresários que usaram o legislativo. Isso o senhor, quis dizer? Exatamente. Em relação ao legislativo, sim. Em relação ao executivo, né, como vocês já conhecem a primeira fase da operação, tivemos apontados ali condutas de corrupção e favorecimento também por agentes públicos. Mas isso é fato já noticiado e que integra a primeira fase da operação, não essa de que estamos tratando aqui hoje. Doutor, o Dirley está pedindo para fazer uma pergunta em nome dele. Zé, pergunta ao doutor se já existe delação em andamento de alguns que já apareceram. Zé Carlos, se houvessem delações em andamento, a gente não podia falar, seriam sigilosas. O que eu posso dizer é que não existe nenhuma delação premiada, nenhuma colaboração premiada firmada em relação a esses fatos. Nenhuma delação efetivamente concluída. Pedriana, quer fazer alguma pergunta? Mais alguém que está na sala aí? Próxima pergunta. Podemos encerrar a coletiva? Todos estão satisfeitos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou encerrar, então, fazendo mais uma pergunta do doutor Paulo Frank. Eu fiquei sabendo que ele, claro, o doutor está ligado direto ao GAECO, mas que ele não é o promotor desse processo. Mas o senhor tem ajudado em todos os processos, né, doutor? Quem é o promotor desse processo? Zé Carlos, o GAECO, ele não é o promotor natural. Né? O GAECO, ele funciona como um órgão de apoio. Esta investigação, ela está sendo conduzida desde o início pelo promotor natural, que já foi, já passou por mim essa promotoria, depois pela doutora Gláucia, e agora com o doutor Jorge. Então, o promotor natural, todos eles, a partir do momento em que o GAECO foi acionado, passou a atuar juntamente com o GAECO. Então, nós temos aí, nesta investigação, a atuação do promotor natural e de mais outros 7 promotores que integram os GAECOs de Passos e Varginha. Doutor, surgiram aqui algumas perguntas. A primeira é da Prisca Fagundes, que diz o seguinte: doutor Paulo, um dos envolvidos já tem denúncia em outras cidades por corrupção. Ela está afirmando isso. Essas ações serão juntadas? E complementando com a pergunta do Dilei, eu acho que ele não pegou o comecinho da nossa entrevista, ele pediu para repetir sobre a questão das prisões, doutor. Em relação às prisões, só repetindo, né, foram 7 requerimentos de prisão preventiva, o judiciário deferiu 3 deles, em razão da pandemia, entendeu o judiciário que essas prisões preventivas, temporariamente, né, deverão ser cumpridas em regime domiciliar mediante monitoramento com tornozeleira eletrônica. Em relação a outro ponto, o Dr. Paulo complementa. Em relação à pergunta, aquela primeira pergunta, se um dos réus responde a processo em outras cidades, eu não sei dizer se ele responde a processo em outras cidades. O que eu sei dizer, e se a pergunta é se os processos serão juntados, os processos, eles correm de maneira independente. No caso de Passos, né, são três processos criminais que correm de maneira relativamente independente, tá? Só que eles possuem uma conexão que é exatamente a parte do material probatório que embasa todos esses processos. Mas o curso do processo, cada um terá o seu curso independente. Gostaria de agradecer mais uma vez, por mim estou satisfeito, parabenizá-lo, né? É difícil a gente, pela primeira vez, estar participando aqui, mas mais uma vez parabenizá-lo, doutor, pela lisura aí, sempre a transparência do senhor e toda a turma do GAECO aí, um forte abraço, tá legal? Doutor Paulo, não sei se isso está sendo ouvido, Kers Parreira, da Folha de Manhã, essa é a terceira fase da Kipanta, estão previstas outras fases? Eu entrei um pouco atrasado na nossa conversa. Roberto Barreira, previsão, quando a gente inicia uma investigação, nunca tem previsão de desdobramentos. Os desdobramentos ocorrem por força de necessidade. Muitas provas são descobertas no curso da investigação. Quando se descobre, às vezes, crimes que inicialmente não eram investigados, existe a opção do desdobramento para facilitar o trabalho, para deixar o trabalho de forma mais objetiva, tá? Neste caso, essa pergunta foi feita um pouco antes, quando foram cumpridas as cautelares probatórias, né? Um exemplo delas, muitos documentos. E essa terceira fase é fruto da análise parcial de uma pequena parte desses documentos, né? Nós já iniciamos a análise de uma outra parte desses documentos, que tem uma... que envolve um tema parecido com o tema dessa terceira fase, e que evidencia inicialmente a possibilidade de crimes da mesma natureza. Se isso for confirmado, haverá sim pelo menos mais um desdobramento dessa operação. É o que a gente pode afirmar desde já, porque há um volume de documentos muito grande para ser analisado, e essa análise demanda muito tempo. Então, por hora, é a única coisa que dá para predizer. Só complementando também, não sei se foi feita essa pergunta, do volume de recursos já arrecadados, parece que só a da Leão e Leão, de Ribeirão Preto, que voltou para o patrimônio público através de um acordo do Ministério Público. Tem mais alguma previsão de devolução de recursos? Perdão, o microfone estava desativado. Nesse caso, essa investigação, ela não possui relação com a investigação que cita a Leão e Leão, que, na verdade, não se refere a Leão e Leão, ela se refere à Seleta, meio ambiente. A Seleta está envolvida na operação de julgamento, onde teve, sim, a restituição de mais de 10 milhões de reais. Essa operação é a Sacripanta. Ela também envolveu contratos de limpeza urbana, mas não está relacionada com essa outra investigação. Aqui, na Operação Sacripanta, valor efetivamente devolvido ao erário ainda não tem, né? O que nós temos são bens, imóveis, veículos e outros ativos bloqueados para garantia da reparação de danos. Eu não sei falar agora quanto em ativos já foi bloqueado, mas o que eu sei dizer é que nas três fases da operação, o Poder Judiciário deferiu ordens de indisponibilidade que, somadas, elas alcançam a cifra aproximada de R$ 150 milhões em ordem de bloqueio. O senhor vê a identificação do Eu não ouvi a pergunta. Mais alguma pergunta? Alguém? Tem mais dois questionamentos aqui feitos na live. Primeiro, se o processo já está disponível no TJ, como foi colocado pelo doutor, e sobre a primeira fase da Sacripanta, já houve algum julgamento? Já está algum processo com alguma audiência marcada? É isso que o pessoal está perguntando na live aqui, doutor Paulo. José Carlos, eu não sei dizer se já está disponível no site do TJ para consulta a denúncia em relação à primeira pergunta. Em relação à segunda, não houve condenação ainda, o processo está em tramitação. Por mim, tudo bem. Não sei se o Parreira quer fazer mais alguma pergunta, agradecer mais uma vez aí. Como eu fico atrasado, eu imagino que algumas perguntas a Adriana já tenha tido, ou Ana, duas vezes, a gente pega. Eu agradeço a participação. Vocês me ouvem? Sim. Eu queria também agradecer, em nome da Folha da Manhã, e perguntar uma última questão. Como está na pandemia, essas três prisões que foram decretadas estão sendo feitas, cumpridas em casa. Passando a pandemia, essas pessoas podem ser detidas no presídio? Podem, tá? Nesse momento, essa medida foi excepcional em razão da pandemia, mas a decisão judicial, ela acatou os argumentos do Ministério Público para a prisão preventiva. Perfeito. Eu agradeço, muito obrigada. Eduardo, acho que podemos encerrar, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, declaro a entrevista encerrada. André, só uma pergunta que o pessoal da rádio havia feito também. Sim. Chegou até mim. O motivo das prisões preventivas, né? A investigação, ela apurou que mesmo no curso das investigações... alguns envolvidos estavam dilapidando o patrimônio, estavam vendendo imóveis que a investigação ainda não havia alcançado, porque estava em nome de terceiras pessoas que ainda não eram investigadas na primeira fase da investigação. E em razão dessa conduta de completa ignorância às ordens judiciais, de completo descaso, desrespeito com a justiça, entendeu-se que somente a prisão preventiva poderia frear a sanha criminosa, né, a vontade de continuar ocultando o patrimônio e dificultando as investigações. Esse foi o motivo que determinou o requerimento do Ministério Público de prisão preventiva, mesmo diante da situação de pandemia, por todos conhecido. Tem mais alguém? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Ou podemos encerrar? Queria agradecer a participação de todos. Foi a primeira experiência nossa aqui. Acho que deu certo. A gente vai evoluindo o formato. Eu espero que a gente consiga fazer mais coletivos dessa forma também. Então é isso. Declaro encerrado. Obrigado a todos. A gente vai atualizar o material que está com o material da coletiva. Nós vamos subir para o site e a gente vai disponibilizar, no mínimo, o áudio dessa coletiva para a imprensa em breve.